Eu corri demais pra chegar até aqui, não pensei que vão me parar. Já bati demais, já apanhei demais, não é qualquer soco que vai me derrubar. Um jovem preto e favelado que decidiu que vai vencer na vida, acreditando no seu próprio sonho e contrariando as estatísticas. Te oferecem arma, droga, grana, ei, não pare, prossiga. São números, números, números, não queira ser mais um nome na lista. Já tava escuro, era tarde, tudo que eu queria era não ser só mais um negro pela noite fria. Quando a barca passou apagada, pistola na cara, tapa na minha cara, abuso que a TV não mostraria. Uma vítima preta? Que é isso? Talvez seja mais um bandido. Olha a cara dele de bandido. Mais um preto morreu e quem liga pra isso? Somos todos um por um, se matando, trabalhando com hora marcada para ver o sol. Todos se jogam, afogam e no final das contas toda história sempre acaba igual. Não me leve a mal, por acaso se o papo for de desacato, pode pá que eu tô com muita pedra no sapato. Se quando eu paro o tempo não para por mim, e quando vejo as nuvens imagino o fim. A fumaça me rodeia anunciando que se eu não fizer agora o que será de mim? Perdendo a vida em busca de saída pra angústia que acaba com minha autoestima. Solução, retaliação, se enforca com a gravata ou assalto no busão. Solução, esterilização, não tem mais patrão, nem cifrão, nem perdão, é necessário pé no chão. Pra viver com intensidade, saber ver o lado bom sem se iludir com a maldade. Se transmutar pra um estado de paz e transformar a raiva pelos rivais. E der pra frente, não colhe pra trás, prove a si mesmo que tu é capaz. Tu é capaz. Prove a si mesmo que você é capaz. Se os busão tiver acabado, vai na caminhada. Tipo vídeo sem Mike Free fazendo improvisada. Eu parei pra encher meu copo, sentei na calçada. Olhei pra trás, lembrei de quantos se perdeu na estrada. Já me disseram, cê não entende metáfora, desista. Mas cada dia uma nova diáspora resista. Que nós tá tipo jonga terrorista na pista. Não é fogo nos busão, é fogo nos racista. Foda-se os fascista, foda-se os seus padrões de capa de revista. Foda-se quem chama os outros de vitimista. E fecha os olhos porque tá bem sua vista. O que cê tá fazendo, mano? Você nem tá vendo o tempo passando. Cê tá defendendo o que tá te matando. Dose de veneno, copo derramando. O meu corpo pede pausa, minha sanidade stop. Eu já tive muita calma, mas acabou meu estoque. Sugaram minha alma com tratamento de choque. Aqui não vale de nada seu talento made shop. Tô na correria de trocar correntes por cordões. E olha quem diria que a sua matilha faria parte dos leões que eu mato por dia. Vou te encontrar no topo, na cidade mais bonita. Sei que a estrada é longa, mas não pare, não desista. Não acabou ainda. A mão da boca inocente com fome bate no vidro. Pequenos capitães de areia até o dente munido. Inimaginável mundo de valor invertido. Crack na lata, minutos de arco-íris no abismo. Psicodelia, arma, luto, grana, luto. Jogo sujo, jugo, fardo, peso, jugo. Curva, turva, fuma, puxo, vejo o vulto. Cravejador de lápides, escondo o oceano do seu pulso. Eterno decente, amo anular discurso. Inimputáveis de gravata e coca no jato seguro. Sem nexo, reflexo da miséria. Poetas do passado, game shark, flechada nas caravelas, no load. Cérebro borbulha, sem murmúria, cozinhando o flow. Na o paraíso, Deus um pedaço deixou. Rap só espalhou, quem ouviu o cultivou. Foi assim. Hey, hey, mosquito. É isso. Sobrevivente de um campo de guerra, onde o ódio impera. Vivência sequela de algumas mazelas que a vida te prega. As condições te nega desfrutar nessa terra. Erra. Quem acha que a vida é bela, põe o pé, fica na espera. Só pra ver quem tropeça, muito se levanta através de sua queda. Pera, não se pegue na distração de achar que a divisão te leva a algum lugar, irmão. Não, não, não, é isso, não, não, não. Veja exemplo da matilha, tem sempre um na espreita, observando o perigo e sua vinda. Lá atrás tem um na defensiva. Ninguém sabe por onde inimigo te ataca, liga. Ninguém sabe de onde vem os obstáculos da vida. Caminhada é pejorativa quando se caminha na intenção da derrota do irmão. Liga, niga, siga viva. Tem muito bruxo querendo fazer de você João e Maria, enchendo sua mente de porcaria na intenção de te privar da sua conquista. Mude seu foco, só o amor que quando dividido se multiplica. Vou te encontrar no topo, na cidade mais bonita. Sei que a estrada é longa, mas não pare, não desista. Não acabou ainda.